O Ilê Lima, o príncipe da sofrência, Papo Guru Gudu é pra tocar nos paredões. Você se arruma pra me encontrar, tem calculado o que vai falar. E ama, saudade, e jura que eu sou sua metade. Tá, ah, tá, você tem quantas partes? Fala pra mim, pra metade da cidade. Ah, tá, como eu queria que fosse verdade. Sua boca não é só minha, minha é sua. Cê dorme um dia aqui, seis na rua. E dividir você pra mim não é negócio. Isso não é amor, é consórcio. Sua boca não é só minha, minha é sua. Cê dorme um dia aqui, seis na rua. E dividir você pra mim não é negócio. Isso não é amor, é consórcio. PC Produções 759-8104-1361. Tá, ah, tá, você tem quantas partes? Fala pra mim, pra metade da cidade. Ah, tá, como eu queria que fosse verdade. Sua boca não é só minha, minha é sua. Cê dorme um dia aqui, seis na rua. Dividir você pra mim não é negócio. Isso não é amor, é consórcio. Sua boca não é só minha, minha é sua. Cê dorme um dia aqui, seis da rua. E dividir você pra mim não é negócio. Isso não é amor, é consórcio. Você pra mim não é negócio. Isso não é amor, é consórcio. Pra tocar nos paredões.